Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Nossos queridos vivencianos, ouvintes da Rádio Vivência Espírita e você que está assistindo a gente aqui no YouTube Live, no Facebook Live, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa aí é reprisado também em todos os... reprisado aí também no YouTube. Hoje a gente não está com o Facebook não está funcionando, infelizmente, mas a gente também está com a novidade que é o Twitch. Né? Então, e além do Twitch, a gente manda um alô para os ouvintes da Rádio da Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e também da Rádio Rede Doutrina, que está retransmitindo a gente ao vivo. Então fale para a gente, quem está participando, se o som está bom, se agora do último programa que a gente teve um ajuste aí na mesa. Então agora imagino que o pessoal deve estar ouvindo bem. Então já estão falando aqui. Então avisa a gente se estão escutando direitinho, se tiver qualquer problema a gente vai ajustando aqui. Hoje a gente vai receber o médium Juninho, lá da Casa da Sopa, lá do Adolfo Fritz, de Uberaba, junto com o Kênio e a Yolanda. Yolanda Garzon também, a gente vai matar a saudade da Yolanda aqui também, está participando conosco aqui hoje. Então já deixo aí o bom dia para todos os ouvintes que estão aqui participando, o pessoal já está ligadinho conosco, a Zenilde Z, a Rosana Ali lá do Jefa, o Aécio César, que sempre é brilhante aqui com as perguntas, o Eduardo Gomes Santana, que sempre está conosco, a Cléia Globo lá de Uberaba, Ângela Maia, o Daniel Rosa lá de Goiânia também, sempre participando, o Arnaldo Dalpino e a Valéria aqui também participando, do Rio de Janeiro, olha que legal. Então a gente tem bastante gente participando aqui conosco. E eu já deixo aí o bom dia para o Jorge e para o Rui. Deixa eu só liberar para vocês aqui o microfone. Bom dia. Bom dia, Carlos, Jorge, Kênio, Juninho e Yolanda. E também, não sei se o Carlos está aí na mesa do telefone. Primeiramente, nós temos que pedir desculpas, porque domingo nós tivemos uma série de entraves aí no nosso programa. Mas hoje parece-me que está tudo correndo a mil maravilhas. Foi um prazer conhecer o Juninho. Eu pensei que o Juninho fosse um garoto de 19 anos, mas a Yolanda me falou que ele já é 60, né? 62 anos. Um bom dia para você, Juninho. E esperamos que nós possamos fazer aqui um belo de um programa na manhã de hoje. Bom dia, Jorge. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Estamos aqui, hein? Olha só. O Jorge só também se recuperando, né? O Jorge se recuperando em casa. Estou me recuperando em casa e queria esclarecer os nossos telespectadores, né? Ou videoespectadores e os ouvintes, que vocês estavam preparados. Semana passada, que eu não estava no programa, vocês estavam preparados para dizer que tinha sido o melhor programa de todos os tempos. Deu tudo aquilo que foi defeito. Não puder falar isso de jeito nenhum. Então, é porque eu não estava no programa. Tá? Então, vocês já viram que a luz desse programa aí não precisa nem falar quem que é. Né? Nossa, claro que é os nossos convidados, a gente sabe disso. Mas vamos agradecendo os nossos patrocinadores, WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Polotel, Conforto, Praticidade com Economia. Nós agradecemos também as Casas Espíritas Anjo Ismael, Luz e Vida, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Anmi. Também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelão. Como o Rodrigo falou, nós temos a alegria hoje de recebendo aqui o nosso irmão Juninho, lá de Uberaba, médium, e vai contar um pouco do trabalho dele aqui para a gente hoje. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante, como às vezes a pessoa está lá em Uberaba, quase algumas pessoas do Brasil não conhecem, e se surpreende quando vê tanto trabalho que tem na cidade de Uberaba e esses trabalhadores lá que se dedicam bastante à doutrina, se dedicam à caridade. Aqui a gente vai ficando também, passando para o Carlinhos, para o Carlinhos fazer a prece de início aí, né, Carlinhos? Ah, Jorge, só alinhando, hoje a gente vai. Antes da gente passar pro Carlinhos, pedir pro Carlinhos dar o bom dia dele, mas a gente vai pedir pro. Como o Juninho não vai ficar o programa inteiro hoje, fazer a prece de abertura pra gente. Tudo bem? Ah, o Carlinhos. Não, Ah, não, beleza. o Juninho fazer a prece de abertura pra gente. Já tinha combinado com ele ontem. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Kênio. Bom dia, Juninho. Bom dia, Landa Garzon. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, família Vivenciana. Bom dia, Carlos Henrique, Deili, Graça, Beto, Rony. Bom dia a todos. E nós vamos saudando a toda a família Vivenciana, passando a palavra para o Rodrigo Costa. Muito obrigado. Então, deixando aqui o bom dia também para o Kênio, que está com a gente, né? Bom dia também para a Yolanda, e a gente já passa a palavra para eles depois da prece. Só voltando aqui a câmera. Depois da prece. Juninho, bom dia. Se puder fazer a prece para a gente de abertura, por favor. Bom dia a Deus, bom dia a Jesus, ilumine todos os corações, todos esses nossos irmãos que estão na vivência espírita, que possa iluminar cada um de todos que estão nesse mundo presente, aqueles que já passaram para o mundo espiritual também, e pedindo que coloque em nossos corações cada vez mais amor, mais paz, mais tranquilidade, mais paciência, tolerância com todos, Senhor. Nós te pedimos uma prece, Pai nosso, iniciar esse trabalho, essa conversa que nós vamos ter. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que Jesus abençoe a todos, que dê muita paz. Tema do dia. Tema do dia. E o tema de hoje, o tema do dia de hoje vai ser sobre o trabalho que o Juninho faz, né? Que é lá a Casa da Sopa, o Juninho, o Kênio, que tá aí também, que trabalha mais de 20 anos com o Juninho. Juninho, o nome dele é Venerano. É Venerando ou Venerando? Venerando, Venerando, venerando. né? Não é qualquer um que recebe um nome desse, hein? E o Kenny aí estão há mais de 40 anos com esse trabalho em Uberaba, né? Servindo sopa, um trabalho de cura também. E ele vai contar um pouco da relação que ele teve aí desde pequeno com o Chico Xavier e as histórias lá de Uberaba com esse trabalho que é feito aí de caridade. Lá. Então a gente vai ter a oportunidade de conhecer. Eles recebem muitas caravanas e a gente sabe que muitas caravanas aqui de São Paulo, aqui da região, não visita o trabalho lá. Então é uma oportunidade de conhecer esse trabalho do Juninho. Então eu queria dar já um bom dia para o Kenny. Bom dia, Kenny. Tudo bem? Se puder tirar do mute. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia a todos os participantes dessa valiosa divulgação espírita. E eu me sinto muito honrado pelo convite e estou aqui para colaborar no que for possível. Bom dia a todos. Legal. Yolanda, bom dia, Yolanda. Quem não conhece, a Yolanda, que sempre fazia as caravanas aqui, só para sempre fazer os trabalhos também com os animais aqui na região, morava aqui em São José dos Campos, então ela que continuava as caravanas todo ano para Uberaba, e hoje ela está morando em Uberaba, ajudando com os bazares, estava tocando bazar lá no hospital, na casa, no hospital do Fogo Selvagem, agora também está montando um bazar lá na Casa da Sopa com o Juninho. Bom dia, Yolanda. Bom dia a todos. É uma alegria estar participando desse programa para contar um pouco a história do Juninho, que é muito conhecido aqui na região, se integra em todos os trabalhos que aqui existem em Uberaba, Bacelli, com o Mané, com o nosso querido Tadeu. E é grandioso a tarefa de acolhimento dele aqui nesta nossa cidade, em especial nesse momento tão importante que a gente está passando, né? Então é isso. Legal. Bem, Rui, pode falar. Rodrigo, eu queria perguntar para o Juninho, da onde vem essa origem de Casa Espírita, Casa da Sopa, Adolfo Fritz? É o mesmo doutor Fritz? Quando a gente iniciou, a gente pediu muita orientação espiritual para esse nome, que é qual o nome que a gente colocaria na casa. Aí nós tivemos uma orientação que era para o Casa Espírita da Sopa Adolfo Fritz. Bacana. Juninho, eu queria também, já para a gente também conhecer um pouco você melhor, todas as pessoas, né? A gente que já tem mais familiaridade com Uberaba já sabe quem é você, mas a maioria das pessoas não tem. Você, desde jovem, você começou a participar da Casa da Prece, junto lá com o Chico Xavier, né? Foi isso? Pode contar um pouco para a gente? Eu comecei quando eu mudei para Uberaba, eu tinha 5 anos de idade. Aí, e tinha a repartição de lá na Comunhão Espírita. Aí foi a primeira vez que eu fui lá conhecer, assim, fui buscar, por causa que nós tínhamos muita necessidade, minha mãe, meu pai, que a gente vivia ali com eles, então nós tínhamos muita necessidade. E eu fui lá no Chico, escondido da minha mãe, buscar umas coisas para a gente, que tinha repartição, aí os meninos me chamaram e eu fui para conhecer e por pegar uns alimentos também que a gente estava precisando. Aí foi a primeira vez que eu conheci o Chico. Eu passei na fila, participei da fila, e aquilo me tocou muito. E aí depois eu continuei indo participar lá na comunhão, toda vez tinha repetição, e depois eu fui, depois eu tinha a Casa da Prece, começou a passar para a Casa da Prece, eu também participei da fila, buscando alimento lá. E aquilo foi me tocando. E um dia eu tive orientação, assim, que eu já tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, que eu tinha que fazer um trabalho com criança e com adulto também. Então, por isso que a gente começou lá na casa. Mas fui sempre um participante. Não fui um trabalhador lá da casa, não. Fui sempre participante, observando o Chico, o trabalho do Chico, a atenção que o Chico dava para as pessoas, aquilo me marcou muito. Juninho, quando você falou que você teve uma orientação ali por volta dos 10 anos de idade, essa orientação foi mediunidade? Já começou a despertar em você e você teve essas intuições ou recebeu assim, diretamente dos mentores espirituais nessa orientação? Como é que foi? Foi um mentor espiritual que eu não tinha... Como diz, eu não tinha estudo nenhum. Eu falei para minha mãe, falei, mãe, tem uma pessoa conversando comigo, falando que eu vou ter que fazer um trabalho assim. Aí você tá doido, você tá louco. Eu falei assim, mas não é agora, vai demorar. Daí já tá me preparando, falando para me ficar preparado, que eu tenho que fazer um trabalho. E trabalho com criança, com adulto também, e eu vou ter que fazer, não tem jeito. Ela falou, não, você está muito doido, não estou te entendendo não, isso aí não. E minha mãe é católica, meu pai é católico, né? Meus irmãos são católicos. Agora eles frequentam a casa. Mas é estranho mesmo, a criança está com essas ideias já. A gente vê que todas as coisas são encaminhadas, né? A pessoa já vem para isso mesmo. E a mediunidade mesmo, Juninho, você, ela foi despertar quando, assim, de fato? Eu tinha 17 anos. Uhum. Com 17 anos, eu já tinha, e tinha, assim, e antes, eu não entendia, procurei muito orientação espiritual, assim, fui nas igrejas, fui católico, procurei orientação, ninguém sabia me responder. Aí eu comecei, mais frequente no Chico, e várias vezes o que o Chico falava lá me servia, me respondia minhas perguntas. Uhum. Né? Aí eu comecei a me ficar mais atento, mais assim, com as respostas que eu precisava ter, ele me respondia, né, no trabalho, às vezes durante o trabalho que eu estava fazendo, terminava a psicografia, eu ficava conversando com as pessoas, e às vezes que a pessoa perguntava, era a mesma pergunta que eu queria ter, uhum, fazer para ele. Aí eu falei assim, nossa, senhora, graças a Deus, que essa já está respondida. Uhum. E ali eu fui, né, desenvolvendo, e um dia eu estava na casa do amigo meu, vi uma luz muito grande em volta da casa dele, foi a primeira vez que eu tive uma incorporação espiritual. E eu, assim, eu não vi nada, só depois que passou tudo, o meu amigo pegou e falou assim, nossa, mas você incorporou um espírito que é muito bom, deu uma orientação muito boa para nós. Então isso para mim foi muito grande, para mim foi uma resposta também maravilhosa que Deus me deu, com um chamamento. Bacana. Então, Juninho, mais uma curiosidade. É, todas as vezes que a gente vê o Chico distribuindo pão, até dinheiro ele dava para as pessoas, a gente vê muito isso nos documentários, a gente vê muito isso na televisão. É muito bonito para quem está vendo, mas ela não é, por exemplo, ela não está carregada do sentimento daquelas pessoas, que elas estão vivendo ali aquele momento. Agora, você é uma pessoa diferente aqui para nós hoje nesse sentido. Porque quase todas as pessoas que a gente conhece, os médiuns que a gente conhece, todos bem conhecidos, foram aqueles que nunca foram lá pedir nada, nunca foram, passar necessidades físicas. Sim, espirituais, mas físicas não. Agora, você é as duas coisas. Quer dizer, quando você começou indo lá para ser assistido. Para ter assistido também, inclusive, de alimentação. Qual que era o sentimento daquelas pessoas? Porque você estava ali na fila, você participou daquilo, você recebeu alguma coisa. Qual que era? O que as pessoas conversavam, Juninho? O que vocês sentiam quando estavam ali naquela fila, em contato com o Chico Xavier? O que ele passava para vocês de emoção? Eu sentia muito amor, muito carinho, uma coisa assim que eu falo assim, que emoção. Por causa que é um amor diferente, um amor de Deus, um amor de acolhedor. Então, às vezes, as pessoas, quantas vezes eu passei lá, às vezes, pelo menos cumprimentar ele, mas ele distribuía mais um amor. Uhum. Amor, carinho, aquela energia maravilhosa que ele sempre transmitia, e aquilo me renovava, me colocava eu mais próximo de Deus, e que eu estou procurando fazer agora, é ficar mais próximo de Deus. E a gente está nesse mundo, é uma passagem. Então, nós devemos amar muito, devemos... O Chico amou todos, não importava quem seja, até os animais, ele amava muito. Né? Então, o amor dele era muito, muito grande, muito maior, para acolher tanta gente. O que ele tirava dele, que ele dava ali o dinheiro, a alimentação, era com muito amor. E o que nós precisamos aqui na Terra é amar. Uhum. Mas, o Juninho, eu acho interessante que aí, por exemplo, você começou com 17 anos, o Bacelli também começou cedo, o John Halley começou cedo, a trabalhar no espiritismo. Existe uma escola para que esse jovem, para que vocês jovens siga esse caminho, porque aqui é difícil, aqui na nossa região, pessoas jovens se dedicar como vocês se dedicam, dedicaram, né? E dedico até hoje. Eu falo, eu arrependo porque eu não comecei mais cedo. Entendeu? Que foi muito bom para mim. Eu podia ter começado mais cedo a trabalhar. Né? Que o trabalho, ele muda as pessoas, modifica as pessoas. Né? A pessoa vai ter mais amor, mais paciência, mais tolerância. Então, isso eu falo. Quanto mais cedo a pessoa começar, melhor é. Você vai aprender muito mais. Legal. Yolanda, se tiver alguma pergunta também, pode fazer. Ah, que bom. Quero falar assim. Eu gostaria que o Juninho contasse para nós uma das vezes que ele foi até Chico Xavier em busca de um problema físico que ele tinha. E que foi, se o Chico curou, né? O que foi que Chico recomendou para ele? Um encontro com outro médium, né, Juninho? Eu gostaria de ouvi-lo. Eu tinha um problema muito sério de rins. E nessa de rins também surgiu um problema no intestino muito sério. Aí fui nos médicos, o médico não estava dando conta, tomei muita injeção para resolver a questão desse problema, não consegui, né? Aí eu estou na fila e me tocou no coração, falei assim, fala com o Chico. Aí eu falei com o Chico, eu estou com um problema assim, assim, assim, e está difícil, já procurei médico, não está resolvendo. Eu falei assim, olha, você vai procurar o Sonifitali lá em Araguari, e ele vai te atender, vai te dar um medicamento e Deus vai te ajudar que você vai ser curado. Eu falei, então tá, eu vou. Eu falei assim, você vai ser meu transporte de recado. Fala para ele que no próximo sábado eu quero que ele esteja aqui, que eu quero conversar com ele. E eu peguei e fui. Aí eu peguei, isso era no sábado, no domingo eu peguei um ônibus e fui parar em Araguari. Cheguei lá, era 4 horas da manhã. Aí eu conversando com um rapaz lá no bar, lá no Araguari, eu falei assim, não, eles abrem 8 horas, você fica aqui, eu olho que der mais ou menos umas 7 horas, 7 e meia, você pode ir, eu te ensino o caminho, que é um caminho só. Só você descer aqui da rodoviária, você vai sair na farmácia dele. E assim eu fiquei. Quando deu 7 horas, eu falei, olha, eu já estou indo. Eu falei, não, você pode ir direto aqui que você vai sair na farmácia. Você começa a atender 8 horas. Aí cheguei lá, eu esperei abrir a farmácia. A farmácia, quando abriu, os funcionários me atendeu. Eu falei, não, espera um momentinho que eu estou chegando. Aí eu cheguei e falei, olha, eu sou deputado e fui apresentado por ele, para ele. Aí o pessoal pegou e falou assim, eu peguei e falei, o Chico me mandou aqui, que eu estou com um problema assim, assim, assim. E ele falou que o senhor vai me dar um remédio que vai me ajudar. Eu falei assim, não, eu vou te dar um remédio para você. Ele pegou dois comprimidos e me deu, falou assim, vai lá e toma esses dois comprimidos, que Deus vai te ajudar, que você vai melhorar. Aí tomei os dois comprimidos, aí eu voltei e falei, eu tenho um recado para o senhor do Chico. Ele falou que a pessoa, no próximo sábado agora, se der, a pessoa ir lá em Uberaba, que quer falar para o senhor. Ele falou, não, pode falar para ele, então eu vou lá. E vim embora. Aí o meu problema foi resolvido. Eu não tive mais nada, graças a Deus. Até hoje estou aqui firme e forte. Né? Graças a Deus. Uhum. Bacana. Deus é muito, muito pai. O Chico foi muito pai também. Legal. E o seu mentor, ele se identificou assim? É porque você também é médium de cura também, né? Também também, né? Ele demorou de identificar, eu não sabia. Ele falou assim, não, vamos trabalhar. Não preocupa com o nome, não. Importante que nós vamos trabalhar. E você vai ter que fazer muita renúncia, você pode ter certeza disso, que para nós fazer um trabalho. Então, e tive realmente, e estou fazendo minhas renúncias, que a gente precisa fazer na vida para a gente ter um trabalho digno, um trabalho assim, feito com muito amor, com muita fé. Então, as renúncias não param. Se você quiser fazer um trabalho bom, procura fazer suas renúncias, que o trabalho surge e o trabalho assim vai cada vez progredir melhor. Né? Legal, né? E aí eu tenho uma pergunta para o Kenny, aproveitar que ele está aqui também. Kenny, você começou desde quando com o Juninho nesse trabalho, né? Qual o trabalho que você fez, tem feito lá na casa também? Olha, pessoal, eu queria comentar com vocês que quando eu vinha para Uberaba, em 2002, e é uma coisa assim que eu comentei com poucas pessoas, mas, pelo incrível que pareça, eu vim para Uberaba no dia que o Chico faleceu. 30 de junho, salvo engano, de 2002. E eu vim para... sou advogado, mas eu queria ter um desafio. Mudar de carreira. Eu vim para fazer farmácia. E nos primeiros dias do mês de julho, eu conheci o Juninho fazendo o curso de farmácia industrial na Uniub. E a gente conversando, ele falando que tinha um trabalho, que era na Vila Planalto, e eu já era espírita, eu também iniciei no espiritismo aos 17 anos, mas através de estudos, porque eu queria conhecer o espiritismo, eu queria estudar o espiritismo, meu pai sempre foi espírita, e isso me, em busca de algumas respostas, eu também comecei aos 17 anos. Mas não com mediunidade ostensiva. Eu julgo que eu tinha uma forma de mediunidade através de influenciação espírita. E aí começamos com esse trabalho com o Juninho, em 2002, e... eu fiquei apaixonado com o trabalho dele, com a pessoa dele, com a forma com que ele conduz, a mediunidade, a transparência. E eu me apaixonei pelo trabalho, as oportunidades que ele me deu para poder organizar a parte de documentação, de reforma do Estatuto da Casa da Sopa. E a gente fez uma série de programações. Ele me disse o que, que ele queria fazer nos próximos 15 anos, 20 anos, e a gente mudou o estatuto da Casa da Sopa. Hoje a gente tem lá dança, tem dança, tem axé, tem hip hop, tem dança de salão, tem catira, capoeira, tem os instrumentos de viola, violão, canto coral, canto individual, e tem o judô. E isso a gente programou lá em 2002. Ele me disse, olha aqui, nós vamos fazer isso aqui tudo. Falei, então vamos. E aí, através desse convite dele, hoje nós temos um projeto aprovado no Ministério da Cultura, que é das danças, e um projeto aprovado no Ministério dos Esportes, que é o do judô Adolfo Fritz, Mudando Vida Uberaba. A gente, inclusive, nós temos campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão mineiro de judô. Então, é o trabalho do Juninho, de forma exemplar, mudando a vida das crianças, dos jovens da periferia de Uberaba. Isso, quando ele me contou disso, já me tocou, sabe? Eu fiquei muito impressionado com a pujança do trabalho dele, o que ele já fazia, e pude colaborar um pouquinho para que algumas coisas acontecessem lá. Muito feliz com a oportunidade. Olha só que interessante, né? Porque a gente pensa que esse tipo de trabalho só está em outras religiões, às vezes, né? Em outras doutrinas. Então, na realidade, dentro da doutrina espírita, a gente está vendo essa parte do esporte. Agora, Keno, isso atrai bastante os jovens também, traz os jovens para dentro do movimento também. A maioria dos jovens que participam desses projetos, eles acabam também se tornando sendo simpáticos, pelo menos, a doutrina espírita, ouvindo para a doutrina espírita? Olha, eu posso dizer que sim. Sabe por quê? O ano passado, 2019, nós demos aula para 113 jovens e adultos na área da dança, da cultura, e uma média de 80 jovens no judô. E eu digo para vocês que, olha, como as crianças se tornam mais acessíveis, as crianças se tornam mais amáveis e numa região muito pobre, numa região de muita exclusão social. Então, isso é uma forma de dar dignidade para essas crianças, para essas populações carentes, e trazer elas para a vivência de coisas boas, para frequentar as atividades, frequentar, além da cultura, além do esporte, frequentar o nosso jantar comunitário, que acontece há quase 15 anos, na quinta-feira. É um trabalho que o Juninho continuou, do Chico Xavier. A gente recebe, em média, 350, 400 pessoas na quinta-feira. É uma maravilha o jantar, com muita coisa boa, com alimentos do Banco de Alimentos e de outros convênios que a gente tem, do Mesa Brasil, sabe? O Juninho busca essas verduras na parte da quinta-feira de manhã. A gente pega as verduras fresquinhas e transforma em alimentos para essa população carente, da Planalto, Vila Vitória e toda a região ali, que o Chico Xavier já atendia há muitos anos, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para o Juninho, para que vocês conhecessem. O Juninho é fundador da Casa da Sopa e tem uma história muito bonita que ele passou com o Chico Xavier. A orientação que o Chico Xavier deu para ele sobre a fundação da Casa da Sopa, eu gostaria que ele contasse para nós. Legal que essa mesma pergunta que o Mané, que está assistindo a gente aqui, ele fez, pediu para fazer para o Juninho ontem. Dessa Essa relação história é também. incrível. Essa história é incrível. E é bom que as pessoas conheçam quem que é o Juninho. O trabalho dele há 40 anos na direção da Casa da Sopa. Um trabalho incrível com as crianças, com adultos, distribuindo alimentos, distribuindo cesta básica, distribuindo enxoval para bebê. Um trabalho lá funciona um posto de saúde. Há 18 anos, o Juninho Olha. cedeu um espaço na Casa da Sopa. Funciona um posto de saúde, uma UBS completa, com médico, com enfermeiro. Olha, tem tanta história do Juninho, dá para fazer uns 10 programas. Mas vamos começar com essa fundação. Quando a gente iniciou fazendo a sopa, a gente iniciou fazendo a sopa de um quintal de uma senhora que foi cedida. Aí a gente está aqui na Vila do Passo Preto, onde o Chico começou. Aí o Chico deixou de atender aqui. Eu nem sabia que era a Vila do Passo Preto quando eu comecei. Eu estava tão necessitado de trabalhar e estou até hoje vontade de trabalhar mais ainda, que eu tenho que trabalhar mais. Então, eu comecei aqui e fui lá no Chico. Aí quando eu estava lá no Chico, encostado no muro, aí o Chico, aí a Neuza falou assim, Juninho, ah, o Chico, é o Juninho. Ah, o Juninho da sopa? Eu falei assim, é. Eu falei assim, nossa, e a sopa, Juninho? Eu falei assim, eu estou fazendo. Ah, você está colocando que aquelas conchonas? Eu falei assim, poxa. Eu falei assim, não para nunca. Continue sempre. Mesmo que seja uma pessoa só que você tem que fazer a sopa, mas não para não, meu filho. Continua. Eu falei, não, Chico, a intenção é nunca parar. Né? Então, assim, isso aí foi, assim, me deu mais força e mais, assim, vontade de trabalhar, né? E quando eu comecei aqui também, a gente vinha eu fazia na porta do meu, na casa do meu pai, a distribuição de pão. Quando eu iniciei a fazer essa distribuição. Aí meu pai tinha uma mercearia. E todo domingo eu comecei a repartir os pães. Meu pai, o dia que eu mais vendia pão era no domingo, né? E acabava meus pães, eu ia lá dentro, pegava os pães dele e repartia. Aí um dia ele ficou muito bravo, mandou eu ir embora com aqueles pães, que não vendia mais nada dia de pão, dia de domingo, né? E eu falei assim, ah, agora tem que arrumar outro lugar, né? Não posso desobedecer ele, que bicho aqui vai pegar, que vai danar demais comigo se eu continuar. Aí tinha uma moça, falou assim, não, eu sei de um lugar que precisa muito, que seria aqui na Vila do Espaço Preto. Aí o Chico, nessa época, ficou assim, que teve que parar de ir aqui e fazer mais próximo da Casa da Prensa. Aí eu não sabia vir para cá com essa moça e trouxe os papos. Só que eu não desço de um carro. Eu falei, não sabia por quê, né? Falei, não, eu desço e distribuo. E comecei a distribuir esse pão aqui. Só que eu vi que eu chamei a primeira família, aí a primeira família veio, né? Aí ela falou assim, não, nós não temos dinheiro para comprar o pão. Eu falei, não, dona, eu estou dando esse pão. Eu quase pedi assim, pelo amor de Deus, pega esse pão, que eu estou precisando distribuir esse pão. Né? Aí vim, comecei, aí eu dei um pão para ela, falei, cadê o filho da senhora? Eu pensei que tinha um ou dois filhos, né? Quando ela veio 12 meninos lá de dentro. Eu dei os 12 pão e deixei mais 4. Aí que eu fiquei feliz. Aí eu estou precisando disso aqui. Né? E fui e vim entrando dentro da vila. E cada lugar que eu parava, eu via que a necessidade era mais, muito mais. Aí eu peguei, fui distribuindo os pão. Aí no meio da vila tinha uns meninos que eram mais bagunceiros. Aí eu peguei, parei, desci, eles começando a empurrar, falando. Eu escutei um falando assim, não, vamos pegar o pão, olha que terminar aqui, nós vamos jogar pedra, nós vamos virar esse carro dele. Eu escutei, falei, não, você não vai fazer isso não, por causa domingo que vem eu estou aqui de volta. Não, mas você não vai voltar, falei assim, domingo que vem eu estou aqui de volta. Falei assim, quem precisa de vocês são eu, vocês precisam de mim, eu preciso muito mais de vocês. Então, eu estou aqui domingo, e domingo eu vou trazer um presente para você. Né? E no outro, chegou no outro domingo, voltei, aí já com um presentinho para ele, dei uma camiseta e falei, ó, quem comportar daqui para frente, cada domingo vai ter um presentinho. E aquilo eu fui conquistando aquelas crianças. Aí eu comecei, tempo de eu vir só no domingo de manhã, eu comecei a vir no domingo à tarde, para ver como é que eles viviam ali naquela... vivia aqui. Aí eu pensei, indo numa casa, indo na outra. Eu falei, vocês não fazem uma oração, não faz nada aqui? Eu falei assim, não faz. Eu falei assim, o que vocês acham de a gente fazer todo domingo à tarde uma oração numa casa de cada família? Aí começando, aí eu falei, não, vamos fazer assim. Aí a senhora, toda a senhora começou a participar. Nós íamos na casa de um, elas chamavam as vizinhas para fazer o culto no lar. Aí começamos a fazer o culto no lar todo domingo. E aquilo a gente começou a fazer numa casa, depois começou a fazer cada domingo. À tarde eu conseguia fazer 3, 4 casas um culto no lar. E eles começaram a participar e foi assim, harmonizando muitas famílias, que muitos bebiam, tinha vício. Aí as pessoas começaram a falar sobre o evangelho e eles começaram a modificar. E para mim foi muito bom. Aí, essa foi a parte melhor que eu tive com essa vivência. Aí, o Chico também, sempre a gente ia lá e perguntava, assim, agora a gente está fazendo isso, Chico, a gente está fazendo o evangelho no lar, à tarde. E ele ficava, continua, não para, isso precisa muito. Então, foi uma parte muito boa, nessa parte que eu tive com o começo aqui no bairro. Muito bacana mesmo. Rodrigo, acho que a gente tem que fazer um comercialzinho agora, hein? Okay. Eu tava pensando em a gente fazer depois 9h30. Ah, não, tem 8h30, né? Podemos fazer sim. Pra aproveitar o máximo do tempo aí do Juninho também. Porque ele vai sair às 9h30, né? Dá pra seguir, Juninho? Dá pra seguir? É. então vamos para os comerciais. Só queria comentar aqui também alguns comentários, né, que a gente está tendo aqui no YouTube. Muita gente está comentando, muita gente está participando. Eu agradeço também o Kenio aí também, Yolanda e o Juninho por ter divulgado. Então o pessoal está participando em peso. Então, como hoje é um dia aí especial. Como os outros também, né? Todo programa está sendo bastante gente está participando. A gente vai focar nas perguntas, tá? Então a gente pede aí para compartilhar as perguntas que a gente vai fazendo. Se der tempo, a gente faz todas também. A gente já pede desculpa aí de antemão. O Ari Rangel entrou aqui participando. O Aécio deixou uma pergunta que a gente pode, depois dos comerciais, voltar e fazer para o Juninho. Ele perguntou o que significa para você a expressão dar a vara e ensinar a pescar, falando por muitos confrades que dizem que já passou o tempo de apenas dar o peixe, referente ao trabalho de sopra fraterna. É, o Daniel também deixou aqui o que o nosso amigo irmão Juninho, médio de Curno, diz dessa fase de prova na pandemia da Covid, que os médicos espirituais o assistem no merecimento de cura, nos compromissos do bem. Então a gente deixa essas duas perguntas para depois dos intervalos. É, queria contar aqui também da Cleia, nossa ouvinte assídua, que sempre está aqui com a gente também, amiga da Yolanda, lá de Uberaba, falou: Rodrigo, estou duplamente feliz e realizada hoje com esse programa. Comecei meu trabalho espírita na Casa da Sopa do Juninho há mais de 30 anos. Eu sou suspeita para falar sobre esse ser iluminado. Legal, Cléia. É, aqui também a Beatriz, a Bia. É, o Aécio está comentando que também faz a sopa lá. Aqui também tem uma sopa fraterna que completou, dia 8 de dezembro, 60 anos de existência. Olha só, lá em Sete Lagoas, pertinho aí de Pedro Leopoldo, né? Do lado de Pedro Leopoldo, praticamente. A Graça participando aqui também, deve estar chamando a gente. A Graça é nossa diretora aqui do programa, para quem não conhece. Tá lá em casa botando o dedo no relógio, falando: comercial, comercial. Então tá aqui participando. A Wanda Maria perguntou por que Kênio, por que o nome Kênio. Depois o Kênio comenta aí com a gente. É, por que o nome, parabéns. E a Lia Gran aqui também, comentando, participando aqui. Obrigado pela participação de todos vocês. E o Elos entrou aqui também, mandando bom dia ali no programa, belos exemplos. Então, vamos para os comerciais, com a música do Sérgio Santos, Mensageiro, de Chico Xavier. E o Sérgio Santos, que também toca, vira e mexe, toca lá na Casa da Sopa também, né? Nosso grande amigo Sérgio, que sempre está aqui com a gente também. Então, tocando a música Mensageiros, Chico Xavier. Então a gente já volta em alguns instantes. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Conhece o seu valor e o bem que ele fez para a humanidade. Semeou a esperança em cada coração, mostrando em sua grandeza a humildade. Foram tantos livros que ele recebeu, são tantas luzes em nosso caminho, falando das verdades, e a vida continua, um tesouro que ele não criou sozinho. Mensageiro Chico Xavier, já vive bem pertinho do Senhor, e traz uma certeza que viveu para servir e deixou na terra o seu amor. Se o homem procurasse aprender, seguindo essa estrela que reluz, veria em seu trabalho uma fonte de saber, trazendo a mensagem de Jesus. conhece o seu valor. E o bem que ele fez para a humanidade semeou a esperança em cada coração, mostrando em sua grandeza a humildade. Foram tantos livros que ele recebeu, são tantas luzes em nosso caminho, falando das verdades que a vida continua, um tesouro que ele não criou sozinho. Mensageiro Chico Xavier já vive bem pertinho do Senhor e traz uma certeza que viveu para servir e deixou na terra o seu amor. Se o homem procurasse aprender, seguindo essa estrela que reluz, veria em seu trabalho uma fonte de saber, trazendo a mensagem de Jesus. Este é o programa Vivência Espírita e a gente está aqui hoje com o médium Juninho, lá de Uberaba, da Casa da Sopa, com a Yolanda Garzon e o Kênio também, que trabalha aí, fiel escudeiro do Juninho, trabalha lá na Casa da Sopa também, né? A Yolanda está com um trabalho aí de bazar também, né? Junto com o Juninho, né? O Juninho... Pela história que, o Kênio contou aqui também, da quantidade de atividades que tem, a gente fica impressionado, né? Ah, muito legal, a gente está gostando muito do programa. Vou liberar aqui o microfone para vocês. E seria legal a gente fazer a pergunta, retomar a pergunta dos ouvintes que fizeram aqui para a gente. Então a gente tem a pergunta... Deixa eu só ver aqui no WhatsApp também se o pessoal está tendo participação. Quem entrou aqui também foi meu pai, a Claudinha, lá do Jeff, que participa do programa Saúde e Bem-Estar, a Sônia, também do Saúde, na sexta-feira, às 10 horas, o Piero, a Deli, que sempre está aqui com a gente, está com saudade da Deli, o Antônio Ribeiro e o Fabian também participando aqui, mandando bom dia. Então, voltando para a pergunta dos nossos ouvintes, deixa eu só pegar. Rodrigo, pode falar. Eu quero fazer uma pergunta antes que o Juninho vá embora. São os remédios fitoterápicos. Inclusive, me deixou curioso o remédio que ele faz da semente de abacate, da folha de jabuticaba, de moringa, da márcia pergiana e da canela de velho, tanto comprimido como chá. Eu gostaria que falasse a esse respeito da semente de abacate, que remédio que é, para que é esse medicamento, e a canela de velho. Serve para quê? A semente de abacate, ela serve para artrite, artrose, ela serve para recomposição de cartilagem e serve para abaixar a pressão também, né? Agora, a gente tem uma coisa interessante, que a recomposição de cartilagem é o único remédio que faz essa recomposição, que não existe no mundo inteiro nenhum que recompõe a cartilagem, mas o abacate faz isso. É muito bom, tem resultado maravilhoso. E como é que é? Só raspar a semente e fazer um chá? Como é que é? Você pode fazer ela para passar, colocar no álcool, né, álcool cereais, que é aquele álcool 70, você põe ele no pote passar. E você pode pingar umas gotas também, 30 gotas, e tomar. Mas a gente faz em cápsula. A gente põe ela secar numa estufa. E também vocês podem fazer em casa, ralar ela, pôr ela num lugar sem sol, numa varanda, num lugar que não bate sol, deixa ela secar, pode secar, tritura no liquidificador, faz o pó e pode tomar, pôr na comida ou pode pôr no suco uma colher pequena de manhã e à noite. Me falaram que com café... E a canela de velho? Me falaram que com café também é bom para pedras no rim, pedras no vesículo. Não, e a canela de velho serve para quê? A canela é um anti-inflamatório. Anti-inflamatório, um antibiótico. Mas da onde vem essa canela de velho? É por causa que... muito tempo atrás, as pessoas mais velhas, né? Então, a gente acha ela muito aqui em Minas, por exemplo, eu acho muito em Sacramento, Bambuí, aqui na região aqui de Uberaba também tem muita. Então, ela é um anti-inflamatório, para tirar dor, é muito bom para coluna, para artrite, artrose também. Ela é muito boa. Ah, Rodrigo, eu queria falar. Pode falar. Sobre isso. O Juninho, ele é muito econômico para falar dele, mas eu queria colocar que uma das vezes que eu fui visitá-lo, tinha lá um grupo da faculdade de medicina estudando com ele. Tem um laboratório muito bem montado, e onde ele prepara todo esse material, os medicamentos, tem a farmacinha, e que também pode acontecer vendas online, as pessoas que precisarem, depois podem entrar em contato que a gente fornece e manda pelo correio. E tem algum site assim para venda online? Tem, faz vendas. Ah, legal. E depois até o Kênio pode passar, porque o Kênio entende melhor. E eu sou testemunha, eu tinha um problema muito sério de fígado e essa dor muscular. E eu fui medicar durante 3 meses, fui lá no Juninho e adquiri os produtos. E aí foi quando eu me curei. E eu tomei a canela de velho para dores musculares. Foi o que resolveu o meu problema. Então, o Juninho tem um acompanhamento de um professor da faculdade que o ajuda e que trocam as informações. Então, ele é muito reconhecido pela Faculdade de Medicina aqui de Uberaba, que busca com ele as orientações nessa linha de tratamento. Folha de jabuticaba, Juninho, para que serve? Porque isso aqui nós temos bastante aqui, jabuticaba aqui no Vale do Paraíba. A folha de jabuticaba, ela serve... a gente usa muito para labirinto. Quem tem labirinto é um remedão, sim, melhor que você tomar. Você tomando, a gente faz em cápsulas, você pode tomar 2 ou 3 cápsulas por dia. E ela serve para leucemia e para inflamação via aéreas. Mas ela atinge muito, ajuda muito o labirinto. Quem tem labirinto é uma beleza. E o fruto da jabuticaba, vou aproveitar já falar do fruto, que foi um trabalho que eu fiz, e aí a Yolanda falou do professor, e eu fazia em casa, eu não tinha laboratório ainda, e eu pedi ia lá no laboratório, quando eu ficava na faculdade, eu pedi emprestado uma estufa para mim fazer o medicamento, só que eles não podiam me emprestar estufa. Aí eu comecei, ganhei uma estufa de doação e comecei a fazer esse medicamento. Aí tinha esse professor, estava muito alto o seu colesterol. Aí ele falou assim, nossa, eu estou tomando um remédio, está acabando comigo. Eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vou te dar um remédio, você vai testar ele, para você ver como está o seu colesterol. E ele começou a tomar esse medicamento, colesterol. Quando passou, falou, só que deu um mês, você vai lá e faz um exame para ver como é que está seu colesterol. E assim ele fez, tomou um frasco durante um mês, aí ele foi lá e fez, o colesterol dele estava lá embaixo. Então, ele pegou, levou uma cápsula para Ribeirão Preto, na faculdade dele, que dava aula lá também, em Ribeirão Preto, pediu para fazer um teste com a jabuticaba. Aí fez um teste que a jabuticaba resolvia mais rápido do que a simvastatina que a pessoa tomava. A simvastatina dá dor na junta, estrala, aumenta mais, as condições físicas da pessoa, fica mais debilitada. Dá cansaço, desanima, a simvastatina. E a jabuticaba foi mais eficaz. Aí nós fizemos um trabalho, um estudo, induzimos rato na faculdade, colocamos para nós ver o resultado. E conferiu com o resultado que deu lá em Ribeirão Preto, na faculdade lá. Então, para nós, foi muito bom esse resultado. E só falta eu perguntar para você da Moringa. A moringa é aquela cabaça que a gente usava no interior aí? Não, não. É uma árvore que tem. A moringa? É uma árvore. E ela é de país fora e como que eu falo? Ela adaptou muito rápido aqui na região de Uberlândia, Uberaba. Então, eles trouxeram para cá e pensou que não ia funcionar, só que ela deu um resultado muito bom. E ela serve para colesterol, serve para diabetes, ela serve para eczema pulmonar. Ela é rica para quem tem leucemia. Ela é muito boa, moringa. Então, quem quiser adquirir esse medicamento é falar com o Kenny ou falar com a Yolanda? Pode falar, e a gente tem um site também, pode comprar pelo site, pelo WhatsApp também. Ô, Kenny, pode passar o endereço para a gente aqui? Pode falar o endereço agora? Por favor, pode falar. O endereço é plantfarma.com.br. E é incrível. Tem alguns medicamentos que são mérito do Juninho, de estudo dele da Uniub, onde ele fez a farmácia industrial. Mas o mais incrível que eu queria comentar com vocês, que o Juninho é econômico, tem vários medicamentos que são orientação do Dr. Fritz, direta do Dr. Fritz. E ele intervém, ele fica lá com o Juninho, olha, Juninho, faz isso, olha, Juninho, faz aquilo. Olha, esse medicamento não está certo, ele não vai dar certo para a pessoa que está procurando ele. Então, por exemplo, tem o quiabo. O quiabo, o Juninho pode falar melhor as propriedades fisico-químicas dele, mas o quiabo é incrível para diabetes. E é um campeão de vendas o quiabo. O quiabo desidratado, como o Juninho faz, é um fitoterápico incrível, só quiabo. E as pessoas têm um resultado incrível com o quiabo. O açafrão, todo mundo sabe das propriedades fisico-químicas do açafrão, o quanto o açafrão é importante para aumentar a imunidade, para as defesas do organismo. O Juninho tem esse medicamento lá, o açafrão. A embaúba com açafrão, para as pessoas que têm problema respiratório, o Dr. Fritz indica muito. Então, se a gente for falar dos medicamentos da Plant Pharma, que é a empresa que o Juninho é proprietário e que ele produz esses medicamentos e disponibiliza para todas as caravanas, mais de 120 caravanas que visitam a Casa de Sopa anualmente, elas ficam maravilhadas e estão sempre pedindo via site, estão sempre em comunicação com ele, via WhatsApp, estão pedindo, porque os medicamentos fitoterápicos, através de estudos, a gente sabe que o medicamento tem, na maioria das vezes, tem 3 mil vezes mais efetividade do que um medicamento químico, medicamento alopático. Então, o efeito desses medicamentos, da Plant Pharma para as pessoas, na vida das pessoas, é incrível. Como que as pessoas voltam e dizem, relatam, olha, isso aqui melhorou minha vida. Mas eu queria que o Juninho comentasse, para vocês conhecessem a grandiosidade do trabalho dele, são as curas espirituais. O Juninho é reconhecidamente um médium de cura, para mim, que o conheço e participo da vida dele, incrivelmente como que Jesus utiliza do aparelho físico dele para produzir as curas e várias curas de pessoas que vão relatando nas viagens que às vezes a gente faz, alguma viagem, as pessoas vão relatando e eu fico cada dia mais maravilhado com o trabalho do Juninho. Legal, né? Só vou pedir... Yolanda, se você puder colocar no mute aí quando não estiver falando... Ah, tá. Aí você fica mais tranquilo aí com os cachorros. Verdade. Juninho, se você puder ir responder, depois a gente passa a pergunta aqui dos ouvintes, não tem problema. Só para terminar essa pergunta, me diga uma coisa, Kênio. Existe um livreto instruindo as pessoas e o preço desses medicamentos? Tem um livreto, o Juninho tem uma apresentação de todos os medicamentos, tem um folder, inclusive online, que ele pode mandar, disponibilizar para as pessoas. E o preço do medicamento, normalmente, tem uma variação de algum ou outro medicamento, mas... O preço é R$ 40,00. Então, todos esses medicamentos que eu andei falando para vocês, que o Juninho está falando, são 60 cápsulas a R$ 40,00. Então, é um preço econômico, que as pessoas ficam satisfeitas de adquirir o medicamento fitoterápico, salvo algum outro medicamento. Por exemplo, tem o medicamento da semente da uva. Então, que tem, olha, esse medicamento também é incrível. Como que as pessoas têm se sentido bem com esse medicamento para tratar a ferritina alta. Pessoa que está com a ferritina alta, está lá com a ferritina 800, 900, usando esse medicamento da ferritina, que vem da sementinha da uva, olha, vai baixando e a pessoa para de fazer sangria, tem uma qualidade de vida muito melhor. Então, são coisas que o Juninho pode comentar com vocês e explicar melhor, que ele tem uma capacidade... Nessa área, ele é formado, farmacêutico industrial, reconhecidamente tem essa capacidade para dizer para a gente. Aí, né? Então, a gente sempre assim, tem uma orientação espiritual para a gente fazer os medicamentos, igual o do abacate, a gente tem muito auxílio, tem como eu acabei de falar da jabuticaba, que a jabuticaba não só é para colesterol, não. Ela serve para baixar diabetes, ajuda a emagrecer, é um colágeno natural, o melhor colágeno que existe é o da jabuticaba, né? A gente fez um estudo, que muitos lugares fez estudo só da casca da jabuticaba. Não, nós pegamos a jabuticaba toda, consegui secar a jabuticaba, que as duvidaram que eu ia conseguir secar a jabuticaba, que ela tem muito açúcar, né? E eu consegui secar ela, e essa açúcar fez um contorno, começou a baixar mais a diabetes. O colágeno ficou melhor, né? Então, queda de cabelo também, ela serve para ajudar na queda de cabelo. Eu tenho uma pessoa que... Quando ela chegou aqui e começou a tomar também a jabuticaba, ela era obesa. Hoje, ela continua tomando a jabuticaba. Você vê ela, vê que ela está... finite, bem magrinha. E, assim, não tem diabetes, não tem colesterol. E ela continua. Já tem 6 meses que ela está tomando a jabuticaba. Tá? O fruto da jabuticaba. Deixa eu só fazer uma correção aqui, minha. Eu divulguei o link errado aí, tá? Plant Pharma, agora eu tô divulgando o correto aqui. O Rony mandou pra mim o Plant Pharma. Eu tinha mandado Planta Pharma. Então, corrigindo aí online, então desconsidere esse link aí, Plantafarma, é Plantifarma, sem o T, o T é mudo aí no final, tá bom? Então, tô mandando aí o link aí de volta para vocês. Pode continuar, desculpa aí. E todos os medicamentos que a gente faz, todos são assim, orientação espiritual que a gente faz. Né? Igual a Embaúba, com associação com açafrão, quem tem rinite alérgica é um excelente remédio. Quem tem, pode tomar, que vou te falar, ajuda demais. Ajuda não, melhora. Porque todos, você vai no médico, é só antibiótico, esse não. Você pode tomar que você vai ser curado da rinite alérgica. Muito bom, viu, Juninho? Porque eu, quando era criança, até os 23 anos, só tomava remédio de mato, né? Do interiorzão. Aí a gente fica contente de saber que vocês estão cultivando esse remédio fitoterápico com muito sucesso, parece-me, né? Graças a Deus. Juninho, eu queria saber um pouquinho do trabalho de cura, mas espiritual também, nessa parte. Você atende uma vez por semana, como é que é? As pessoas, as caravanas que chegam, no caso do a cirurgia espiritual também? Tem assim, a parte, não fazemos corte, não usamos cortar nem nada, graças a Deus, né? Mas a gente atende, assim, a caravana que vem no fim de semana, no sábado, no domingo, feriado, eles agenda com a gente e a gente fica à espera. Aí a gente faz esse tratamento espiritual. Agora, toda terça-feira, às 19 horas, nós temos esse trabalho. Toda terça-feira, toda semana. E agora as caravanas agendam para o fim de semana e feriado. E também, se for preciso atender durante a semana, a gente atende também. Juninho, explica para o pessoal que as cirurgias espirituais são através da acupuntura, que o Dr. Fritz usa acupuntura para atender os casos mais graves. Explica para o pessoal. A gente faz também, trabalha com a acupuntura. Aí a gente, por exemplo, as pessoas têm câncer, às vezes têm depressão. Isso serve para Parkinson também ou não? Oi? Para Parkinson também? Parkinson também. Aí a gente usa a acupuntura. Aí o Dr. Fritz usa essa parte para acupuntura e, sim, graças a Deus, eu acho que está tendo um resultado muito bom. Né? Eu não tenho consciência do trabalho. Vou falar assim, se eu lembro quem eu atendi, se eu vejo o que está acontecendo, não vejo, graças a Deus eu não vejo. Então, às vezes, a pessoa comenta lá, aconteceu isso. Para mim é até uma novidade, que eu não, como diz, meu corpo físico está lá, mas eu mesmo não participo do trabalho. Né? Então, para mim é muito bom, porque se eu fosse ver tudo, eu ia ficar doido. Juninho, a parte de psicografia também, você trabalha também com a psicografia? Ó, às vezes em quando, assim, que eu falo, o telefone toca e o Chico falava também, né? De lá para cá, não daqui para lá. Né? Então, quando eles me orientam, me mandam alguma mensagem, eu sinto e escrevo. Mas, assim, falar assim, eu tenho um trabalho de psicografia, eu não tenho. Então, só quando eles mesmos, vai lá, senta lá, escreve, ou lá e vou escrevo, mas eu não tenho esse trabalho de psicografia. Certo. Então, é mais orientação mesmo, né? Mais orientação espiritual. Bacana. Legal, né? Vamos para a pergunta aqui dos ouvintes. O Aécio perguntou aqui, então, o que você acha, né, da expressão dar a vara e ensinar a pescar, e o pessoal com frades está falando que isso hoje em dia está ultrapassado, né, em relação à sopa, né? O pessoal que é contra a ideia de dar o peixe com a sopa fraterna. O que, que você acha em relação a isso? Eu acho assim que a gente, às vezes, como fala assim, o ensinamento vem de Deus, Jesus, né? Então, tem pessoas ainda que necessitam disso ainda. você ensinar ele pescar. Ainda tem aquela, assim, não é muitos, mas ainda tem as pessoas que a gente tem que ensinar, que a gente vê aqui ainda, que aparecem nas crianças. Então, a gente começa a ensinar eles a caridade, ensinar a ser melhor com o coleguinha, dar mais atenção, não brigar. Então, também isso é ensinar. Eu acho que isso também é ensinar a pescar. Legal. Né? Desculpa. Não, eu ia perguntar a próxima pergunta aqui do Daniel, ele lá de Goiânia. Ele pergunta o que você acha, né, sobre essa fase de prova que a gente está passando sobre a pandemia da Covid, que os médicos espirituais o assistem no merecimento de cura, nos compromissos do bem. O que você acha, em geral, assim, desse momento? Eu vou falar uma coisa que eu sinto, que eu senti. Hoje, se a gente falar assim, nossa, é muito bom. Eu acho que está sendo muito bom, que nós estamos tendo um tempo para a gente refletir, para a gente orar mais, para a gente buscar mais. É uma coisa difícil? É uma coisa difícil, mas Deus está dando uma oportunidade para a gente ter um tempo mais para a gente orar, buscar mais Deus, que às vezes a pessoa não tinha nem tempo de fazer oração direito, e agora as pessoas estão tendo tempo. E parece que está tendo mais união às religiões. Um ora de lá, outro está orando de cá, outro está buscando mais ter conhecimento com Deus. E estava perdendo esse conhecimento com Deus. As pessoas não estavam ligando muito para Deus. Então, antigamente, as pessoas eram mais religiosas. Hoje, poucas pessoas, menos pessoas estão sendo religiosas. Estão ocupando com outras coisas. Então, eu falo, foi muito bom ter acontecido, que as pessoas vão modificar muito o seu coração. Juninho, agora uma pergunta. De tanto remédio natural aí, tem algum indicado também para a pessoa que prevenir desses resfriados, dessas Covid aí da vida, essas coisas, né? Olha, nós estamos fazendo nós estamos com um grupo aqui já fazendo um medicamento, já está quase pronto. Mas a pessoa, para ajudar, é o açafrão, né? Às vezes a pessoa não dá muita importância para a folha da mandioca. Olha que lá é um remedão, a folha de mandioca. Pode fazer farinha, pode fazer, que ela aumenta muito a imunidade. Entendeu? Uhum. Então, o açafrão aumenta a imunidade, a moringa aumenta a imunidade. Então, esses medicamentos são muito bons para aumentar. E a gente está fazendo com quina, com sucupira e baleeira. A gente já está quase no ponto dele sair já. Então, só um pouquinho mais de estudo e breve a gente vai ter um aí também para ajudar mais as pessoas. Bacana. Mas, ô Juninho, eu quando era criança, meu pai me cuidava muito da minha da gripe, de resfriado, com eucalipto. E vocês não usam eucalipto aí na sua farmácia? Usa. A gente começou a usar o eucalipto também. A gente, eucalipto, um que está esquecido, as pessoas não estão... Gravatar, a gente está usando muito também. Nós estamos conseguindo gravatar, porque agora é a época dele. Então, muita gente, tem pessoa que nem conhece o que é gravatar. Mas é uma planta excelente para gripe, para bronquite, né, rinite também, e a gente está usando também o eucalipto. Legal, né? A Mãe Girafa, lá do programa Prosa Criativa, que é o próximo programa, começa às 10h30 aqui na rádio Vivência Espírita. Ela perguntou, por favor, você tem contraindicação para outras enfermidades, por exemplo, usar o abacate, que foi dito, para pessoa com dificuldades renais. Não, abacate não. Tem planta que tem contraindicação, muitas. Só que tem muitos que não relatam essa contraindicação. Mas toda vez que eu vou conversar com uma pessoa, eu pergunto o que, que ela tem, o que, é que ela toma, que tem alguns medicamentos que têm uma interação, sim. Agora, o abacate pode tomar, que ajuda no problema renal. Legal. E a Beatriz, de Paula Porto, a Bia, que é apresentador aqui do programa Seja Mais Feliz, sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui também na rádio. Ela perguntou, tem como fazer consulta online com o Juninho e poderia perguntar sobre estudos para tratamento de Parkinson? Nós temos um estudo, assim, por exemplo, a moringa é para Parkinson, nós está tendo frisares, e eu tenho, se eu tiver um vídeo só, que ela está difícil eu conseguir, é para Parkinson, para memória, porque quando o Parkinson dá, retarda um pouco a memória. E aquela tremedeira que às vezes a pessoa também tem, o frisares ajuda muito. E também tem a romã também, que estão fazendo um estudo com ela para a Parkinson também. Ah, legal. Legal. O pessoal tá pedindo aqui também WhatsApp, Kenny, não sei se eu posso passar o teu WhatsApp ou algum contato, ou entra pelo site direto da Plant Pharma. Eu tenho meu telefone, tem desculpa eu ter cortado aqui. Não. Eu tenho o meu WhatsApp, que eu atendo pelo WhatsApp também. Se quiser colocar aí, eu já te falo o número, é 34, né? Uhum. É 988-1450-23. Bom, a gente tem 122 pessoas online, vai receber aí pelo menos 122 mensagens já no seu WhatsApp. brincadeira, legal. O pessoal está participando aqui bastante, está gostando do programa. Isso é muito bom, a gente já pede desculpa que não vai dar para ler todas as perguntas. Se alguém quiser passar para o Ken também, a gente tem que botar todo dia, pode passar para o Ken também, legal. WhatsApp dele, que ele me ajuda. Legal, bacana. Ô Juninho, vai sair às 9h30? Só antes, não, eu tenho uma. Ah, vai continuar. Legal. Continuar. E deixa eu fazer uma pergunta então para vocês. Fica aberto aí para você, pro Kenny. Como que funciona para organizar caravanas para visitar? Com quem fala? Qual o número que as caravanas podem ligar? Pode ser no WhatsApp meu. Se o Kenny utilizar também o telefone dele, pode ser que ele me passe também. Viu? E tem o 3314-1994, que é o telefone da casa. Também a gente fica aqui o dia inteiro. Eu tenho o meu sobrinho que fica no telefone, atende o telefone. E ele pode agendar também. E tem a Lidiane também. Só que eu não estou com o telefone da Lidiane aqui para passar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, legal. Muito legal. E organiza também. Tenho. Aqui no site, talvez fale conosco. Deixa eu ver. Ah, tá. Legal, porque aí as caravanas também podem aí participarem, né? Participar. Tem um pela Diane, vou passar também. E ela organiza pra gente. E Kenny, você sabe lá, você tinha comentado ontem quanto à quantidade de caravanas, né, que vai, né? Se puder contar pra gente um pouco dessa experiência. Sim. A Lidiane é uma irmã nossa, uma querida amiga que trabalha, assistente do Dr. Fritz, assistente do Juninho, e ela faz esse trabalho com as caravanas, o agendamento das caravanas. Porque o Juninho é tão querido e tão bondoso que tem gente que chega na casa da sopa 3 da manhã, 4 da manhã, a hora que ele está levantando, as caravanas estão chegando. E aí a Lidiane tomou essa incumbência aí de dar uma organizada, de tentar dar uma disciplinada nos caravaneiros. E aí passou a agendar essas caravanas a partir das 8 da manhã. Às vezes o Juninho recebe essas caravanas com café da manhã, às vezes... tem algumas caravanas que vão almoçar com a gente no sábado e tomar algum tipo de refeição, porque às vezes vem de São Paulo, várias horas na viagem, aproveita, toma alguma refeição lá na Casa da Sopa. E o Juninho faz isso com muito carinho, sabe? Então tem a galinha, aí, é como se fosse vezes, a galinhada do Mané. Sempre tem, comida boa. Tem a equipe de sábado, que é a dona Hilda, tem várias cozinheiras lá, pessoas bondosas, voluntárias da casa, que fazem uma comida maravilhosa. Tem o GG, que é chefe também de cozinha na quinta-feira. Tem o Dudu, que é assistente dele. Então, na Casa da Sopa, tem muita gente, muito voluntário, valoroso, que compõe esse trabalho do Juninho, porque vê que ele é uma pessoa realmente diferenciada, uma pessoa que só faz o bem para as outras pessoas. Eu vou contar para vocês sobre a farmácia. O Juninho recebe medicamentos do Brasil inteiro, praticamente. É amostra grátis e uma série de medicamentos. E ele funciona uma farmácia alopática, dentro do posto de saúde. Então, essa farmácia, aqui em Uberaba, na rede municipal, nas UBS, é uma referência. Então, atende aí 4 mil pessoas por mês, essa farmácia. E através de catalogação dele, ele recebe, trata esses medicamentos, prepara eles e coloca na farmácia. Então, se vocês vierem a Uberaba, não só a farmácia da Plant Pharma, mas a farmácia dos alopáticos, que é conhecida. O Juninho fazia esse trabalho há quase 30 anos com a farmácia e os medicamentos. E tudo gratuito. Incrivelmente, tudo gratuito, tudo muito bem cuidado, com zelo tremendo. A gente fica muito honrado. E se eu tivesse, eu queria contar uma oportunidade. Há mais ou menos um ano atrás, num desses trabalhos dirigidos pelo Dr. Fritz, de repente se espargiu no ar um cheiro de rosa, assim, incrível. Um cheiro, umas rosas que não eram desse plano físico aqui. E aí, de repente, eu olhei para uma colaboradora, para uma passista, ela também falou, ela sentiu o cheiro, e aí esse cheiro ficou durante todo o trabalho. No final, na palestra final, o Dr. Fritz sempre comenta com a gente, e aí ele usou da palavra e falou assim: olha, meus irmãos, hoje nós tivemos a presença do nosso irmão Chico Xavier, esteve aqui conosco, e vai na casa de vocês, vai fazer um tratamento em vocês. Olha, esse dia foi maravilhoso. Numa terça-feira do trabalho da cura espiritual. Eu queria compartilhar isso com você. Que legal, né? Que legal. Muito bom, né, Jorge? A Lidiane entrou aqui também, ela deixou o telefone aqui no comentário do pessoal aqui. Deixou aqui o DDD34, então ela está assistindo a gente aqui. Deixa eu só mudar. Ela entrou aqui, deixou o número dela, que é DDD34 98891 7839. Né, para quem tem interesse em coordenar as caravanas. Você tinha falado que vai mais de 100 caravanas por ano, né, Kenny? Sim, o Juninho, há mais de 15, 20 anos, recebe uma média estrondosa de caravanas. Nesses últimos 2 anos, 2018, 2019, nós recebemos uma média de 120 caravanas por ano. Então, são caravanas de vários estados, de várias origens: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, com muita frequência, Goiás, e grupos grandes, grupos de mais de 40, 50 pessoas, e grupos pequenos também, 3, 4, 5, 15 pessoas, uma família inteira, e o Juninho atende elas com a maior das boas vontades, sempre ministrando passe, sempre passando uma palavra de carinho. Normalmente as pessoas às vezes estão com um problema psicológico, estão com desajuste, e ele está sempre ali, desajuste familiar, ele está sempre ali para ouvir as pessoas e dar uma palavra de paz, de união para essas pessoas, orientando essas famílias. Olha, incrível o trabalho do Juninho com essas caravanas, com tratamento espiritual do Dr. Fritz. Olha, um trabalho digno de se admirar. E a. Não, legal. Desculpa te interromper. É que a Cléia também fez uma pergunta aqui. Pediu para o Juninho falar sobre a primeira farmacinha da Casa da Sopa e o sonho dele em relação à farmácia. Não sei se ele comentou isso no início já. Não, Não? assim não, não. Se puder comentar também para a gente. Eu estava construindo tudo que a gente vai fazer aqui na Casa da Sopa, a gente orientado na construção, na medicamento, atendimento com as pessoas, e a gente quer atender cada vez melhor. A gente quer que as pessoas se sintam bem, né? Então, quando a gente foi construir, quando iniciamos a construção da casa de sopa, aí nós tínhamos um refeitório, nós fizemos um refeitório, a cozinha, e tinha outro cômodo que ele pediu. Aí veio o doutor e falou assim: ó, aqui você vai construir, deixar esse cômodo para uma farmácia. Eu não tinha conhecimento nenhum de medicamento, e eu falei, então, aí eu deixei desse cômodo, né? E tinha. Vamos terminar esse cômodo aqui, vai demorar uns 2-3 anos para a gente conseguir esses medicamentos, né? E não, terminamos o cômodo, quando nós terminamos, aí ganhamos uma sacolinha de remédio, colocamos lá, separamos, e depois me liga na casa da minha mãe, que eu não tinha telefone ainda, um rapaz chegou e falou assim: ó, eu tô com os medicamentos aqui para doar, eu queria saber se você, que hora que você está lá na casa da sopa, vou me te levar. Eu falei: na hora que você quiser, eu volto para lá, porque eu cheguei agora, mas eu volto para pegar esse medicamento. Se você quiser que eu vou na sua casa para pegar esse medicamento, eu vou ir buscar. Eu falei: não, que eu quero ir lá ver onde que é e tal, e eu quero que você me dê o endereço. Eu passei o endereço para ele, pessoal, não. Ele falou: 2 horas da tarde eu estou lá te esperando. Eu falei: tá bom. Eu cheguei aqui 1h30 da tarde. Só que ele foi mais esperto do que eu, chegou aqui bem antes e deixou os medicamentos, que eu pensei que era pouquinho, né? Aí uma senhora tinha uma chave aqui, ela morava em frente, tinha a chave daqui, ela abriu e eu fui sentado esperando. Ela falou assim: quem que você está esperando? Eu falei assim: não, um rapaz que foi aqui 2 horas da tarde, ele vinha aqui trazer um medicamento, eu estou aqui fora esperando. Falei: não, pode entrar aí dentro que os medicamentos já estão aí. Eu pensei que era 2 sacolinhas, só que montou a farmácia inteira de medicamentos. E até hoje eu não conheço o danado o rapaz. Ele sumiu. Daí, hoje existe, graças a Deus, a farmácia. Mas, né? Juninho, o remédio que você tiver, que é dessa região aqui de São Paulo, que não servir para você, manda para a nossa farmácia comunitária aqui, Bezerra de Menezes, aqui de São José dos Campos, que há 40 anos nós também trabalhamos para a população carente, distribuindo medicamento de graça, gratuitamente. Tá? Há 40 anos nós fazemos isso aqui em São José dos Campos. Que beleza! Legal, né? Uma coisa que a Ieda perguntou até aqui. Até hoje você não sabe que o rapaz. Não sei. O sol pode ser outro tipo, né? Será encarnado ou desencarnado, né? Ah, não sabia. Eu não sei se. E aqui, assim, graças a Deus, aconteceu uns casos igual esse, aconteceu aqui muito interessante. E a pessoa veio, a gente está precisando das coisas, veio e foi embora, sumiu. Nunca mais ouvi, nem notícia eu tive. Igual a doação do terreno aqui. A gente recebeu a doação do terreno, o rapaz doou o terreno, que a gente não tinha terreno, na época que comecei, que eu fazia no quintal do dono da senhora, eu fazia, era numa fogão de lenha, né? E a pessoa viu, aí a senhora ia vender o terreno, mas não tinha dinheiro para comprar. Ele veio, depois, ligou na casa da minha mãe, falou assim: eu vou te. Falou para minha mãe: papai, para o Juninho me ligar. Eu sei que vai parar a sopa e eu vou doar um terreno para ele. Eu cheguei lá, minha mãe me deu essa notícia. Falei: mãe, quem vai me doar um terreno? Ninguém vai me dar um terreno. Né? Eu falei assim: não, rapaz, eu te ligou e vai te dar um terreno. Quando? Aí eu não liguei, não. Passou uma semana e me liga de novo e eu quero ler o telefone. Você não está querendo um terreno? Eu falei assim: quero, ué. Você vai me doar? Eu falei: vou te doar. Aí eu fui lá, conversei com ele, me mostrou 3 terrenos. Gostei do que a gente está aqui. Ele me doou o terreno, nunca mais eu vi um homem. Até hoje, vou falar, já tem uns 40 anos, ele perguntou o que a gente ia fazer, eu expliquei para ele, aí ele falou assim: então tá, e sumiu. graças a Deus, rezo para ele todo dia. Que Deus abençoe ele. Então, acontece isso, aconteceu bastante. É. É. Digo, a gente tem que fazer um comercialzinho, hein? Então tá, vamos lá. Rodrigo? Vamos sim. Rodrigo, você tá meio fora aí? Tá me ouvindo ou não? Tá me ouvindo agora? Então vamos continuar conversando. Então, tá me ouvindo? Eu gostaria só de comentar com vocês uma questão, uma história bem, bem legal também. É porque a Casa da Sopa fica mais ou menos uns 100 metros do abacateiro. Então, quem conhece a doutrina espírita, quem já se dedicou a estudar um pouquinho da história do espiritismo aqui em Uberaba, da vinda do Chico Xavier, sabe o que é que representa o abacateiro na vida do espiritismo. O Jorim pode contar um pouquinho, que ele tá, a Casa da Sopa fica a 100 metros do abacateiro, é muito perto. Inclusive a dona Badia, que cuida do abacateiro hoje em dia, é uma colaboradora nossa, uma pessoa muito querida da casa. O Jorim poderia falar sobre isso, da história do abacateiro e das vivências que ele teve lá. Claro, vamos, Jorim. É, assim, o abacateiro, quando o Chico começou, né, eu não cheguei a frequentar o abacateiro, assim, quando o Chico estava, que o Chico, depois que o Chico tinha mudado aqui, que ele ganhou o outro terreno, e ele doou para a dona Badia o terreno que ele fazia o evangelho. Aí ele doou, e a dona Badia continuou. O abacateiro existe até hoje, e ela sempre, quando as caravanas vêm aqui e passa lá também, ela sempre faz uma prece, é bem recepcionada, ela faz a prece e conta a história do abacateiro, né? Então, ela assim, é muito acolhedora com as caravanas, com as pessoas, pode vir carro também, ela dá muita atenção, ela é muito boa pessoa. Então, e ela está aqui sempre na casa, ajudando. Então, a gente tem uma ligação muito grande com ela. E sempre ela está amparando as pessoas lá também. Ela faz distribuição das crianças também. Ela faz, quando as pessoas doam, ela já faz uma distribuição de alimento também para as pessoas lá. É uma pessoa maravilhosa. Bacana. Jorge, você está me ouvindo? Você está me ouvindo ou não? Você tá me ouvindo? Você tá aparecendo na imagem, mas não tá aparecendo o seu som aqui, Rodrigo. Então, não sei o que tá acontecendo. Oi. Mas você tá ouvindo ou não? Deixa eu falar para vocês. O Juninho, ele levanta, tem um dia da semana que ele levanta às 2 horas da manhã para preparar esse alimento que antigamente era distribuído para aqueles trabalhadores que iam ao campo e não tinha alimento. Então, por volta de 4 horas da manhã, esses trabalhadores chegavam, pegavam sua marmita e iam para o trabalho, nas fazendas e tudo mais. E hoje já não tem tanto esses trabalhadores. Agora é para o pessoal de rua, para os moradores próximos, que vem buscar. Então, e outra coisa, alguém fez uma pergunta que eu gostaria de complementar o que o Juninho falou sobre continuar fazendo a sopa, esse tipo de assistencialismo. A gente nota que a região aqui de Uberaba não tem a quantidade de empresa que a gente vê no estado de São Paulo. Quando a gente vai de São Paulo a São José, a quantidade de indústria. Você vem para Uberaba e você não vê isso em grande quantidade. É muito pequeno o número que absorve o pessoal aqui de Uberaba no trabalho. Então, se necessita ainda fazer esse trabalho de distribuição de alimento, porque o pessoal, a maioria ali da periferia é um pessoal muito pobre e que precisa dessa ajuda, e o Juninho cumpre muito bem esse acolhimento, essa ajuda de distribuição de roupas, de medicamentos, de alimento, e ele é incansável, né? Ele levanta muito cedo e você não vê o Juninho parado.

da doença ou de alguma carência qualquer, é sempre o convite para aprender. Vistamo-nos de coragem e fé. Enfrentemos o que nos chegue com a serenidade daqueles que entendem os desafios como necessários ao crescimento moral. E não nos esqueçamos de que teremos sempre Jesus, o bom pastor, a nos amparar a todos, cansados e aflitos, em seu regaço amoroso. Os desafios existenciais fazem parte da vida. Sem eles, o homem seria destruído pela paralisia da vontade, dos membros, das aspirações, que se transformariam em doentia à aceitação dos níveis inferiores do estágio da evolução. Enriquecer-se com a luz do discernimento elevado é a finalidade essencial da vida. Então, aí a gente pede aí pro Kênio ou pro Juninho aí comentar quem ouviu a mensagem aí pra gente. E pra Yolanda também, Rodrigo. Yolanda também. Obrigada. Eu vou falar assim, foi o que nós estamos precisando no mundo é isso. A mensagem diz. Então, a gente tem que modificar muito, a gente tem que amar muito e seguir esse caminho de Deus. Eu gostei muito da mensagem. Legal. Para mim, a mensagem traz uma mensagem incrível de autorreflexão, da forma com que você... que tudo na vida é muito perfeito. Quando a gente faz o plano de reencarnação, a gente sabe que serão muitos desafios, mas os desafios é proporcional para todas as famílias, para todas as pessoas, e que nós temos a obrigação de evoluir moralmente. Esse é o recado, e que Jesus nos ampara. Deus coloca vários desafios para que a gente possa engrandecer, e na volta da pátria espiritual, a gente possa estar melhor do que nós viemos. É verdade. Nós estamos vivendo, Rodrigo, o nosso melhor momento na Terra, segundo os benfeitores espirituais. E é uma grande oportunidade este momento da pandemia para nós fazermos a nossa reflexão do nosso papel aqui na Terra, né? Onde nós somos chamados a contribuir da melhor forma possível, cada um com o seu talento, né? Fazendo o melhor que pode. Então, muito linda essa mensagem. Então, vou encerrando aqui o... Bacana, vamos encerrando aqui o momento Gigavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então, tá muito bom o papo, mas a gente tem que começar a encerrar, né, Jorge? Os nossos aniversariantes, aí você olha a lista aí que eu tô sem aqui, tá bom? Tá, só eu tenho tô, um aniversariante aqui. Eu tô com a lista aqui. O Rui, você tá com a lista aí também? Eu só vou soltar a vinhetinha aqui de aniversariantes. Só um minuto. Então a gente tem aí... Deu certo aí, Rodrigo? Já? Deu sim. A gente tem aqui como aniversariante... Eu vou parar o som... Não pra... estamos ouvindo você, Rodrigo. Pronto, agora. Tá... Pera aí. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Agora. Não sei porque o Hangout ele tá colocando no mute automaticamente. A gente deve estar tendo algum efeito físico aqui. O Helder deve estar parou com a espaçonave dele, que eu sempre culpo o Helder, né? E ele tá falando assim: olha, a Ieda fez uma pergunta e você não soltou a pergunta da Ieda ainda. A gente volta depois que a gente fazer a Ieda é a irmã do Helder. É, ela fez uma pergunta, mas a gente volta aqui depois de falar dos aniversariantes. Então, quem a gente está aqui, 31, é, hoje, quem faz aniversário é o José Barbosa, lá do Divino Mestre. É, já olhando aqui, junho, dia 4, a Odete o Borlato faz aniversário. Flanking, dia 5. E a partir daí é dia 10. Você tem alguém, o Rui, que está fazendo aniversário essa semana? Eu tenho sim, mas primeiramente também falando de duas pessoas super especiais aí que estão fazendo aniversário, que é o Barbosa, nosso grande amigo Barbosa, que também é do programa Vivência Espírita, né? Ficou muitos anos junto com a gente, e da dona Odete Arbolato, que é um símbolo aqui em São José dos Campos, como espírita aqui da nossa cidade, lá do Jefa. Né? A dona Odete, que está convalescendo, né? Ela está doentinha faz muitos anos já, mas está ainda firme, o filho dela coloca ela para ouvir o programa. Então, um grande abraço para a dona Odete Arbolato, a nossa irmã Barbosa, e outra pessoa especial que está fazendo aniversário hoje, Rodrigo, é a Terezinha, Terezinha lá da Casa da Martela, lá de Jacareí. Falar para a Terezinha que hoje, nossos parabéns para ela, nós estamos sentindo muita saudade dela, faz tempo que a gente não se vê por causa da pandemia. Então, ela é uma pessoa muito especial lá para a Casa da Martela. Um grande abraço. Estamos com saudade das pipocas que ela fazia lá para a gente toda semana. Então, para ela se animar e ficar bem animadinha, quando a gente voltar, a gente quer comer as pipocas que ela fazia lá. Um grande abraço para a Terezinha, que está fazendo aniversário hoje, dia 31. Então, é ela que eu tenho aqui. Bom, Rodrigo, eu tenho aqui a Maria Tereza, lá da Colmeia, que faz aniversário hoje. Nós temos aqui o Aparecida Cristina Diniz dos Santos, também faz aniversário hoje. No dia 4, nós temos o Fernando Carmona. No dia 4, também nós temos o Vanderlei, que é lá da Colmeia. E no dia 6, nós temos a Carmen Lúcia de Almeida Luz. Esses são os aniversariantes aqui da Fraternidade Paulo de Tarso e da Colmeia. E aqui a gente tem também o nosso amigo Filippo Carmona, dia 9, né? Sei que é na outra semana, mas já vamos adiantar aqui também. E a esposa do Ricardo Carmona também, a Denise Carmona, dia 20. Aí a gente fala lá mais pra frente. E o irmão dele também, que ele pôs aqui pra gente, Fernando Antônio Carmona. Então a gente agradece aí o Ricardo pela lembrança aqui pra gente. Filippo, que trabalhou aqui no Vivência Espírita e era uma figura, né? Tem que voltar, a gente tem que pegar um dia para entrevistar ele, para vir aqui também comentar aqui as passagens, né? E vou deixar a pergunta, a gente não vai ter tempo para passar todas as perguntas, mas fazer uma última pergunta que é a da Ieda. A Ieda, ela perguntou aqui, Juninho, se existe alguma cápsula fitoterápica, né, para quem sofre de transtorno do pânico. Ah, tem. Mulungum com passiflora. Então, ela é para o pânico, para depressão, ansiedade. E ajuda até diminuir aquela ansiedade da pessoa que é compulsiva, se a pessoa ficar comendo muito. Então, diminui. Tem para o pânico, sim. Viu? Legal. Muito legal. Então, tem mais alguma pergunta, Yolanda, Kênio, quiser posicionar mais algum tema que a gente não pôs? Não. Jorge, Rui? Não, eu queria fazer uma pergunta para a Yolanda, que ela está me dizendo em off que na Antusa, o Centro Espírita lá da Antusa, é 6:30 da manhã, começa os passos lá na Antusa. Isso é verdade, Yolanda? É, pelo menos é o que estava lá no cartaz. Eu não sei agora, com a pandemia, se houve mudanças. Mas eu vou sempre por volta de 7:30, e eu encontro o pessoal lá todo de terno, de gravata, tomando passe para ir para as atividades profissionais. Agora eu acredito que está fechado, mas eles são muito madrugadores, vamos chamar assim. É, porque o pessoal considerava a Antusa como a Chico Xavier de saia, né? Exatamente, Rui. Eu acho que merece um programa trazer a Vanderleia, né, que conhecia e entendia a Antusa, para a gente conhecer um pouco dessa história, a ligação dela com Eurípides. tem todo um trabalho espiritual e material muito forte nessa região, e especial nesse grupo da Antusa também. Ana, a Vanderlei, você está falando da nossa Vanderlei aqui, filho de Vanderlei? Isso, exatamente. Ela, eu a encontrei algumas vezes na Antusa. Ela vinha, ficava uma semana ou mais tempo aqui com a Antusa, e ela conseguia entender a Antusa e traduzir para algumas pessoas o que é que a Antusa estava falando. Né? Vou se falar... ela... Diga, vou Jorge. Falar... Não, vou convidar, ver se ela quer falar. A Vanderlei é muito tímida, assim, tudo, mas ela é uma grande amiga. A gente sempre está em contato e eu vou falar com ela para fazer um programa aqui para a gente falar sobre a Antusa. E a gente lembra, Jorge, que ela também recebia na casa da família dela o Jerônimo Mendonça. Eu mesmo visitei na casa dela. E a Vanderleia, nós encontramos com ela, não tem tanto tempo, aqui na Fazenda Santa Maria, no evangelho que inclusive você estava. Ela fazia parte de um grupo. E eu acredito que ela vai poder trazer informações preciosas sobre a Antusa e sobre o Jerônimo. Certo, vamos conversar com ela. Eu entro em contato com ela. A Ieda falou que ela trabalha lá no Semajote, Vanderleia Freire. Elas fizeram excursão no ano passado, que foram, né? Lá o pessoal da Santa Maria João de Deus fizeram a excursão para ir lá, que fazia muitos anos que eles não iam, né? Que quando o Chico estava vivo, eles iam direto, né? Iam muito. Exatamente. Eles iam pelo menos 3 vezes por ano lá para Uberaba. Legal. É isso aí. Quem sabe a gente. Quem sabe pode também trazer alguém lá do centro da Antusa também para falar, agora que a gente não tem mais limites físicos. É. Também pode falar. Ah, legal, Rodrigo. Eu vou verificar com alguém lá do centro, eu procuro e ponho em contato com você para poder enriquecer ainda mais esse momento. Legal, foi a Valéria aqui, a Valéria Plaisano Gonçalves, que recomendou aqui também no YouTube. Kênio, queria falar alguma coisa? Sim, eu gostaria de falar. O tema hoje do programa teve uma pergunta sobre o assistencialismo. E eu queria ressaltar o seguinte, que o Juninho faz um trabalho incrível de doação de alimentos, doação de cesta básica, mas não é só isso. O Juninho, a Casa da Sopa, por muitos anos já ofereceu informática para as crianças e para os jovens, já ofereceu também um trabalho de primeiro emprego, ajudar essas crianças a fazerem sofá, a fazerem reformas de sofá, e uma série de outros serviços que o Juninho já ofereceu para mais de 1.000 pessoas que passaram ali nas imediações e tiveram com ele uma convivência. Por exemplo, ele montou uma padaria, nós temos uma padaria completa para produzir essa questão de bolo, de pão de queijo. Então, é uma série, olha, um infinito de jovens e adolescentes que aprenderam os primeiros empregos, que aprenderam as primeiras funções da vida com o Juninho. Então, não é só o assistencialismo que vive a Casa da Sopa dos últimos 40 anos. É um exemplo, né? Um exemplo também. É um exemplo com as crianças, um exemplo incrível de boa pessoa, de boa gente, de ensinar o primeiro emprego para milhares de pessoas aí que passaram nesses últimos 40 anos e viveram com ele. Exemplificar o evangelho, né? O Kênio, uma vez nós questionamos a respeito do assistencialismo para uma entidade que trabalhava em nosso centro, uma entidade espiritual. Ela nos falou, olha, nós temos as pessoas que nos governam são muito insensíveis e estão muito mais preocupados com ele do que com o povo. Então, há necessidade das entidades filantrópicas fazer esse tipo de assistencialismo. Porque já imaginou se não houvesse o assistencialismo dessas entidades, tanto católica como espírita, protestante, como é que seria essa nossa população carente? porque infelizmente muitos políticos não têm a sensibilidade para olhar para os pobres. É, sem dúvida, a Casa da Sopa faz um trabalho incrível com alimento, distribuindo alimento, distribuindo cestas básicas, mas o trabalho com as crianças, o trabalho da cultura, com a aula de dança, de balé, de hip-hop, de catira, de canto coral, o trabalho do judô vai muito além do assistencialismo. É dar a vara para essas crianças pescarem. Por quê? Vários jovens estão fazendo educação física e começaram no judô lá na Casa da Sopa. Hoje, eles vão ser, daqui a alguns dias, vão ser professores de educação física, vão poder ministrar o judô para outras crianças, e não só o judô, mas outros esportes. Então, o exemplo da Casa da Sopa serve para muita gente. Trabalhar o assistencialismo, mas trabalhar as outras partes da formação espiritual do ser humano, da formação profissional do ser humano. Isso é incrível. Eu me apaixonei pelo trabalho do Juninho, sou apaixonado por ele, por ser um trabalhador do Cristo, um incansável trabalhador do Cristo, um exemplo de cada dia, de levantar cedo e trabalhar até muito tarde para poder assistir o irmão, assistir as pessoas, milhares de pessoas que vão na porta da Casa da Sopa pedir um remédio, pedir um prato de comida, pedir um prato de sopa. É incrível. E quem conhece fica apaixonado por essa figura que é o Juninho, um trabalhador incansável do Cristo. Ô, Kênio, logo no começo do programa perguntaram a respeito do seu nome. Por que você se chama Kênio? Olha, obrigado pela pergunta, pela oportunidade. E eu fico, assim, emocionado, porque foi meu pai. Meu pai é um estudioso do Espiritismo, um trabalhador do Cristo, desencarnou há 3 anos. E a gente tem notícia dele já trabalhando no plano espiritual, trabalhando com Bezerra de Menezes, trabalhando aqui na região, dando suporte aos recém-desencarnados. E foi ele, como ele era deficiente físico, teve paralisia infantil, mas me deu vários exemplos e me escolheu meu nome. Eu fico muito emocionado. Legal, né? E bom lembrado, porque a ouvinte até perguntou de novo aqui, né? Olha só. A gente agradece a participação. A Cleia também comentou aqui pra gente. Infelizmente, a gente queria transformar esse programa que nem um pinga-fogo, né? Continua sem parar. Tá de tão bom que tá. Mas a gente tem o programa 10h30 que começa da prosa criativa. Então a gente tem que entregar o programa aqui. A gente agradece. Aqui a Cleia também falou: olha, assim como o programa do Tadeu, do irmão Tadeu lá de Araxá, com o Joninho, um programa é muito pouco. Ou seja, já estão pedindo para você voltar, hein, Juninho? A gente pode fazer um programa aí falando só sobre fitoterapia. Tô vendo que tem muito, mas muito conteúdo aí. Tá que nem o Mané, que tá escutando a gente lá também. O Mané fala: não tenho conhecimento, pá. Aí chega aqui, a gente vai falando de uma coisa, você descobre que existe um mundo aí de informação, né? Ô, Juninho, você concorda que a espiritualidade também atua muito? Quando você pegou o microfone, quando o Mané pegou o microfone, elas envolvem muitas pessoas. E como o nosso próprio Mestre Jesus disse, quando vocês forem sair por aí pregar, não se preocupe com o que vocês têm que falar, que a espiritualidade está sempre nos auxiliando, sempre nos ajudando. Isso é verdade. Isso é antigo. Às vezes a gente não tem nada, né? Ele nem sabe o que falar. Eu já estava com medo aqui, que eu não tinha. Eu falei assim, eu não tenho nada para falar, mas vai surgindo, né? E eles vão intuindo a gente também. Né? É muito bom mesmo. Vamos começar a se despedir, Rodrigo? Vamos sim. Queria agradecer a presença aqui, o Felipe, que está aqui do meu lado, né? Filho do Carlos. Henrique está lá ajudando a gente na ponta ali. Vocês estão vendo já a Bárbara lá fora, mandando um tchauzinho. Então a mãe girafa também, a Arlete, está aqui também, já preparada para o próximo programa. Então a gente lembra aí para vocês ficarem. Tem um programa Prosa Criativa, começando aí 10h30. É, já peço desculpa para ela de antemão pelo atraso. E a gente agradece a todos os ouvintes aqui, a Ieda, a Maria Alves Freitas. A gente pede desculpa por não ter passado todas as perguntas e todas as mensagens aqui de todos vocês. A Elaine Sela entrou aqui também, comentou. A Wilson Giraldi, que sempre participou com a gente. A Valéria aqui de Gonçalves, alô da caravana do Rio de Janeiro. A Luíse Vale. É, mandou pergunta aqui sobre depressão, mas acho que a gente já ficou respondida. A Ana Maria Santos falou: acabo de descobrir esse canal, alegria imensa, pois sou de São Paulo e visitamos sempre a casa com a caravana. Sou grata a Jesus por agora posso assistir em casa. Legal, Ana. É, a tecnologia aproximando a gente, né? O Ricardo Fernandes também entrou aqui, o Ricardo Araújo, o Lúcio, todo mundo entrou aqui. Participou João Carlos Rosa, o Rô Costa. Então, bastante gente participou aqui mandando mensagem. A gente agradece aí de coração por todas as mensagens que vocês deixaram aqui, a Lia Gran, e bastante gente. Aqui no WhatsApp, bastante gente participou também. Então, a gente agradece a presença aqui no grupo. O Ed Moreno falou: bom dia, meus nobres amigos, Rui, Carlinhos, Rodrigo e Jorge. Que bom ver ver aí firme como uma rocha. Você nunca pode faltar para a rádio funcionar, viu, Jorge? O Ed Moreno aqui falando. É, a gente lá, ansioso em falar que ia ser o melhor programa do ano, porque o Jorge faltou, foi o pior. Então a gente agradece aí a presença de todos vocês. Agradeço de antemão também a Yolanda, o Kenny e principalmente o Juninho pelo tempo. É, e também pelos desafios aí superados da tecnologia também. E já deixamos o convite para o próximo programa, para a gente fazer um outro programa aí para falar mais sobre o tema, comentar mais sobre o trabalho, que a gente vê que, como eu falei ontem, parece 2 horas, parece muita coisa, mas passa muito rápido, né? É, se vocês puderem falar, Rui e Jorge também, fazer as considerações finais, aí a gente pede para fazer uma prece final aí também. É, vamos pedir para o Carlos fazer a prece de encerramento, porque normalmente ele está sempre acostumado a fazer a prece de abertura, né? Então, bom dia para o Jorge, que ainda está com o braço na tipóia, né? Ao Rodrigo, à Yolanda, ao Kenny, que foi um prazer imenso conhecê-lo, e ao Juninho, que se revelou aí um grande entrevistado, né? Porque ele que estava morrendo de medo, a gente viu aqui que ele estava tremendo, agora já está tranquilo, sossegado. Um bom dia para o Juninho e continue firme com esse trabalho, que o nosso povo humilde precisa dessas coisas. Yolanda, um bom dia para você, foi um prazer imenso em vê-la através do vídeo e tudo de bom para você, viu? Obrigada. E também agradecer a Derli, a Graça, o Beto, que não estão aí conosco pessoalmente, mas estão vibrando para que o nosso trabalho consiga ir para frente. Eu não sei se o Carlos está aí no telefone. Tá sim. Também. Carlos e o filho, dele está aqui também, o Felipe. Felipe tá aqui com a gente. Filho do Carlos. Filho do Carlos. Está aprendendo aqui a mexer na técnica, chegou aqui para poder, quem sabe, sai um programa novo aí com o Carlos, pensando em criar um programa aí durante a semana também. Mas não vai tirar o programa do ar, não, como você fez domingo, né? É, não, domingo foi complicado. Um bom dia a todos. Estagiário, paz, estagiário faz isso, estagiário é isso mesmo, estagiário da espiritualidade só faz... Então tá bom. Jorge, quer falar suas últimas considerações para a gente passar a palavra para os entrevistados também? Um grande abraço a todos, eu agradecer principalmente a Eugênia, a Yolanda, o Juninho, um prazer estar com vocês hoje, e um grande abraço, a gente já sabe que na próxima caravana que a gente fizer para Uberaba, a gente já tem mais um ponto para ir com você, viu, Yolanda? Vai ser você que vai fazer o nosso contato para marcar tudo aí, que se Deus quiser, na hora que liberar as coisas, a gente quer fazer uma excursão aí para Uberaba de novo, porque eu estou morrendo de saudade. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado. Deus abençoe vocês também. Te agradeço. Juninho, se você quiser falar suas considerações finais aí também. Quero agradecer a todos vocês, Rodrigo, Carlos, Jorge, Rui, Kenny, né, e Holanda. Que Deus abençoe vocês todos. Foi muito bom conversar com vocês. Eu nunca tinha tido essa experiência, né? Eu fiquei realmente com muito medo, tremendo, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Deus abençoe a todos, viu? Obrigado. Obrigado, Juninho. Aí, a Kênia, se você quiser falar as suas considerações finais. Olha, amigos, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Agradeço muito ao Juninho, a Casa da Sopa, por ter me acolhido lá no trabalho há quase 20 anos atrás e poder participar desse grande trabalho do Cristo Jesus, ao lado do Dr. Fritz, e colaborar com o que eu puder. Eu também digo que eu estou à disposição para que a casa precisar e colaborar da forma com que me foi exigido. Muito obrigado pela oportunidade, aos amigos que nos entrevistaram, que participaram dessa live. Muito obrigado pela oportunidade. Só tenho que agradecer. Legal. A Yolanda também. Só, Yolanda, antes de você falar as considerações finais, queria agradecer também o Ricardo, que ligou aqui pra gente, o Arlindo Furlan, que é avô da Camila, né? Ligou aqui também, participou com a gente, disse que está ouvindo o programa e gostando muito, mandando abraço a todos, achando um ótimo programa, e melhoras ao Jorge também, ao vô Arlindo, não podia deixar de comentar aqui também. Yolanda, você pode falar suas considerações finais também, por favor? Posso. Olha, gratidão a todos que estão nos ouvindo e gratidão ao Juninho, ao Kênio, pela oportunidade de estar na casa aprendendo com eles. É um momento único desta minha encarnação na Terra. Gratidão, gratidão, gratidão. Legal. Carlinhos, se vocês puderem colocar no mute agora, e Carlinhos, se você puder fazer a prece final, mas fazer uma prece bem rápida, porque a gente já está avançando já no horário do Prosa Criativa, tá bom? Por favor. Sim, com certeza. Agradecemos a toda a família vivenciana, agradecemos ao Juninho, ao Kênio, à Yolanda, ao Rui Barbosa, ao Rodrigo Costa, ao Jorge Reis, para que se recupere o mais rápido possível e esteja conosco, breve. E agradecemos a todos, pedindo licença para encerrarmos, rogando a Jesus que coloque a destra sobre nossas cabeças, dando-nos esse passe abençoado, que possamos nos voltar a Deus, a Jesus e à religiosidade, buscando a nossa elevação espiritual através de nossa reforma íntima. Assim, agradecidos, nós desejamos a todos um maravilhoso início de semana, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Agradecemos a presença da Deli, da Graça, do Beto, do Rony e também do Helder, o Carlos Henrique, ao Lúcio e a todos aqueles que colaboram conosco nesses programas abençoados do programa Vivenciando. Amém. Certo, então. Encerrando aqui também, então, obrigado a todos e até o próximo programa às 8 horas. Rodrigo. Bom domingo. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.